feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. Um bebato com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil. Meu Brasil, que sonho com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu. Um rabo de foguete chora a nossa pátria mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo. Mas sei